walking round without a clue. I find myself alone again, all alone with you. Humane Society, What's On Your Mind, anterior, Kate Ryan, Libertine. Também tivemos ECOH, The Sound of Silence, um cover aí do Simon & Garfunkel. Ainda Fancy com Flames of Love, Sandra, In the Heat of the Night. Sandra é aquela mesma de Maria Madalena, que foi casada lá com aquele camarada do Enigma, né? Michael Cretu. Também tivemos aí Automat Droid, 1978. Começamos o programa de hoje com Vangelis Pulsar. Não saia daí, tem mais um bloco pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Você está na Rio Sul Rádio, com a qualidade de áudio que permite que você compreenda melhor. A guitarra. O baixo, os teclados, a batida, a voz, enfim, da melhor maneira. Todas as boas músicas. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 6:38. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. E o segundo set começa com, senhoras e senhores, Michael Jackson. É, Jam. Teremos uma surpresa. Muita gente acha que Blue Staples é que canta aquela música lá do We've Got To Be. Não. Se liga aí no segundo set. Do it. It ain't too hard for me to jam. Só modificou aqui a posição de algumas coisas, mas os arranjos, a instrumentação não é lá tão diferente do que a gente está acostumado a ouvir da versão mais famosa de Rainy Room, The Promise. Também tivemos aí Inner City, Good Love, não é Good Life, né? Good Love, muito boa também. Jay Mondi, Take Me Away. Muita gente achava que aqueles gritinhos ali, aquelas vozes bacanas, eram do Blues Staples, com We've Got To Be. Não, era daí, ó. Original é Jay Mondi, Take Me Away. Começamos o segundo set com Michael Jackson Jam. E o programa fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Comindre, mangueiras e conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. E você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Seja bem-vindo. Boa noite. Rádio. Stop to think, it's like I already knew that there would nobody like you cross my life again. I fell it from the start, don't want to ever think again. Had a future I may have been without you. Good vibration, thing you can do. Never know where it goes. Baby, just screw it. I like the way we do it. Oh, a crazy combination. Good foundation, ain't got a clue how it ends. But suspense is the key to the new. From the start, now there was something deep inside that made you wanna do this right for the last time. Oh, like the variation, vibration, thing you can do. Never know where it goes, and baby, just cruise. I like the way we do it. Oh, a crazy combination, good foundation, ain't got a clue how it ends. Suspense is the key to the new. Whoa.